Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 260. Mais uma convidada, mais uma incursão no mundo da literatura. António, apresenta a nossa emissão desta semana. A convidada desta noite é Manuela Bacelar, uma das figuras incontornáveis do mundo da literatura infanto-juvenil. Ela é conhecida essencialmente ou fundamentalmente pelo seu trabalho de ilustração. Ela é considerada, de facto, uma das grandes ilustradoras ao serviço do mundo e do imaginário e do sonho da criança, mas também é autora de Bernardino, ilustradora e escritora. O Meu Avô, um livro de facto também incontornável nisto, no imaginário da literatura infantil, foi de resto alvo de várias atribuições de prémios internacionais, até em França, nomeadamente. E depois tem um outro também muito importante que é Dinossauro. Tem outras incursões recentemente, até com Carlos T. Cimo de Vila, É o Porto, uma novela gráfica, mas é todo um percurso, todo um universo, aquilo que leva uma pessoa como Manuela Bacelar, vivendo no Porto quase toda a sua vida, apesar de ter nascido em Coimbra, por razões das vidas familiares, que a todos apoquenta, que leva uma mulher como esta, de facto, a tornar-se uma das figuras maiores daquilo que é o imaginário e a sensibilidade infantil. Fica aqui o testemunho, fica aqui uma conversa muito interessante e tudo isto vem a talho de foice de Gatos, Lagartos e Outros Poemas, um livro com texto do João Pedro Messeder e as ilustrações de Manuel Bacelar, uma edição da Trampolim. Boa noite e melhores leituras. Manuela Bacelar nasceu em Coimbra em 1943. Realizou estudos secundários no Porto, na Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, tendo prosseguido os estudos artísticos em Praga, na Escola Superior de Artes Aplicadas, tendo aí concluído o curso de Ilustração. Em 1971, regressou à cidade do Porto. Dedica-se à ilustração desde 1988 e é autora ou coautora de algumas das obras incontornáveis da literatura infanto-juvenil, tendo ganho vários prémios nacionais e internacionais. Destacamos a Maçã de Ouro da Bienal Internacional de Bratislava e o Prémio Gulbenkian de Ilustração, com a obra Silca, de Ilse Losa. Em 1994, obteve o Prémio Octógenes para um dos melhores livros estrangeiros publicados em França, Mon Grand-Père, com texto e ilustrações de sua autoria. Em 1996, é-lhe atribuído o Prémio de Ilustração do Ministério da Cultura pelas ilustrações de A Sereiazinha, de Hans Christian Andersen, e no ano de 2000 recebe o Prémio António Boto de Literatura Infantil pela sua produção artística em A Borboleta Leta, de Maria de Lourdes Soares. Obrigado por ter aceito o Boa convite. noite. Nasce em Coimbra e este projeto, esta ideia, esta sensibilidade, este gosto, esta afinidade eletiva com as cores, com o universo, a magia de ordenar o mundo a partir da sua paleta pessoal, surge exatamente quando, o porquê e a motivação interior que de facto a faz concentrar muita da sua capacidade criativa neste universo que é a paleta do mundo, a paleta das cores que sai da sua imaginação e das suas mãos. Olha, boa noite mais uma vez. Está-me a fazer uma pergunta que, se fosse feita há uns anos atrás, eu diria, surgiu por volta de 1970, surgiu por volta de 1960 e tal. Mas eu tenho a sorte de ter um trabalho que me deixa a cabeça livre para pensar. Não quer dizer que eu não penso sobre o que estou a fazer, mas penso um bocadinho antes. Quando já estou a fazer, tenho a cabeça livre para pensar. E tanto penso no que vou fazer ao jantar, Como ouço entrevistas e discos falados, e muitas vezes penso, até porque estou mais entusiasmada, umas vezes mais do que outras, com aquilo que estou a fazer, penso na ilustração e revejo um bocado o meu caminho. E o meu caminho, agora já com mais reflexão sobre o assunto, nasceu um bocadinho comigo. O meu caminho pelas artes plásticas, na altura não estava decidido se era ilustração, aliás, pelas artes, porque por esta cabecinha que passou tudo, desde ser bailarina até declamadora, atriz de teatro, enfim, tudo coisas ligadas com as artes. Não houve nada que na minha adolescência não quisesse ser, até escritora. Ao fim e ao resto, o normal num Mas eu ser creio humano. hoje, e como lhe estava a dizer, e eu acabo de ter pensado bastante e refletido sobre o assunto, não por meu interesse ou narcisismo, mas porque eu estava a pegar numa profissão que não existia em Portugal e, portanto, queria pegar a fundo. E a minha única referência, além do Júlio Pomar, do Júlio Rezende, do Augusto Gomes, que tinham feito nos anos 50 a ilustração para crianças, além desses, que eram pintores e depois fez uma ilustração, eu assumi-me como a primeira pessoa que vem para Portugal formada em ilustração. E daí a minha reflexão sobre o meu caminho. E o meu caminho, hoje tenho que dizer, e até como exemplo, que eu detestava a escola. Eu era uma péssima aluna e era desatenta. E qualquer coisa me distraía. E aquilo que eu sabia fazer, de facto, na escola, e que era gabada pelos professores, era desenhar. Ora, não há nenhuma criança vítima de insucesso escolar, que era o meu caso, que não goste de ser gabada, seja no que for, Onde quer que por mais seja, não é? pequenina que seja a coisa. E, portanto, foi aí que eu me agarrei. Ou seja, eu hoje em dia tenho perfeita consciência, que as artes foram a minha boia de salvação. Ou pelo menos colocou-a em harmonia com o mundo e Foi e é um exemplo. Quando eu digo que é um exemplo para todos aqueles que se sentem mal na sua pele dentro da escola. E também para os professores saberem, de facto, que num mau aluno, uma palavra de estímulo, às vezes, é melhor do que 50 explicadores. Da sua experiência, ainda bem que tocou nesse tema da escola e podemos também refletir um pouco à volta disso, é uma pessoa que tem uma experiência dilatada no tempo, ou pelo menos alargada no tempo, em que lhe permite ter também quase uma consciência mais ou menos nítida do que é exatamente esse espaço de muitas questões, de muitas polémicas, de muitas problemáticas, de muitas teorizações, que é exatamente a escola. Quer como aluna, já lá vai há muitos anos, mas depois como trabalhando este universo, esta imaginação, esta sensibilidade da própria criança, e acabou de dizer que todas as crianças neste mundo competitivo, neste mundo de meritocracia, neste mundo governado da escola, o mundo da escola, dizemos nós, à maneira quase como uma grande loja de supermercado, as teorias da gestão, da rentabilização, qual é a sua sensibilidade, aquilo que lhe permite dizer, até que ponto, fazendo uma espécie de balanço destes anos de agitação que foi a vida da escola, que lhe permite dizer, e já o disse anteriormente, que todos os professores devem olhar para os seus alunos, para os meninos e para as meninas, como potencialidades, como seres que lá no fundo, lá no seu interior, têm potencialidades que só precisam é de um espírito arguto, lúcido, por parte de quem ensina, de quem faz aprender e conhecer o mundo, para potenciar exatamente essas capacidades. Todo o ser humano nasce com um talento. Nem que seja plantar batatas e fazer um jardim. Todo ser humano tem um talento. E isso tem que ser explorado. Porque não vale a pena andar a fazer projetos de eu quero ter um curso superior, quero ser doutor, ou quero ser engenheiro, só porque é bonito. Porque depois, no momento presente, pode acabar muito bem no No desemprego desemprego. ou num emprego a fazer uma coisa que não gosta nada de fazer e com um ordenado mínimo, não é? Isto é a nossa realidade hoje em dia. Ou então vai-se embora. Quanto à escola, eu diria as escolas. Porque eu tenho a referência a minha primeira referência escolar, e por aí eu se calhar até teria sido boa aluna. Era uma escola que eu gostava muito, foi a pré-escola, as pré-escolares, pré-escolar em Coimbra. Era uma escola completamente pioneira, experimentalista. E era uma escola que tinha sido organizada por um grupo de mulheres que estavam ligadas a um movimento que se chamava Associação Feminina para a Paz, e que foi fechado pela PISA. Antes de ser fechado, ainda consegui Ainda andar lá faltou. 2 anos. Essa é a minha grande referência escolar. Famalicão. É uma referência escolar muito importante e muito marcante. Foi a primeira classe, chamada primeira classe. Os meus pais viviam em Famalicão. Coimbra, eu ficava em casa da minha avó materna. Famalicão foi interessante porque foi um contacto muito interessante com a realidade. Eu acho que isso é um nível Famalicão, muito. estamos a falar da zona centro do país, ou Vila Não, Nova de Famalicão. Vila Nova de Vila Nova de Famalicão, Famalicão. porque meu pai é de lá. Pois esse bacelar diz alguma coisa a agentes de Vila Nova de Famalicão. E na escola primária, tive contacto com, que era uma escola oficial, com aquela realidade que já na altura, pese embora eu ter 6 anos, à qual eu era muito sensível, que era os filhos dos ricos e dos remediados, como se dizia na altura, ficavam na fila da frente, os pobres ficavam atrás. Lembro-me das crianças irem descalças para a escola. Vulgo os mocas. Lembro-me do barbeiro ir lá uma vez por mês rapar a cabeça dos pobres, das pobres, aliás, porque eram meninas. E à saída da escola, as pobres também tinham direito a uma colher de uma coisa horrorosa chamada óleo de figa de bacalhau. Nós, os ricos, entre aspas, em casa tomávamos Alibut, que era em cápsulas e não gostava. E isso tudo veio-me fazer um lençol de coisas e de sensibilidades, que, no fundo, são o pilar da temática dos livros dos quais eu sou a autora, a parte inteira, ou seja, Pois do texto vê-se e da principalmente imagem, quando o livro tem texto. o meu avô e o O dinossauro. meu avô, o dinossauro, Sebastião, são tudo temas muito ligados com a humanidade, porque eu chego hoje à conclusão, nos meus quase 70 anos, e olhando para trás, que eu fui muito atenta à injustiça. Desde miúda. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Cuticutico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Cuticutico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando vocal. Quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim, quim. Por exemplo, nesse livro, O Meu Avô, que há ali um partilhar de uma experiência, de toda uma, vamos lá, um universo, um imaginário em que o avô, que vai buscar a neta, poderia ser o neto, ou o neto e poderia ser a neta à escola, é aquele elemento, aquela, vamos lá, aquele referencial para aquela criança que é o imaginário, o carinho, a criatividade, o ser e a pessoa que permite tudo, ele até... O doce que depois está a fazer no fogão acaba por sair do tacho e depois os amigos vêm aproveitar também comer aquela doçaria. Portanto, é todo este olha, mundo feito de ternura. O meu avô, todos os meus livros têm uma história. Uhum. Partiram de qualquer coisa muito concreta. E eu estava... Aquela hora estúpida que uma pessoa não faz mais nada senão estar no sofá a fumar um cigarro e a ver televisão. Porque tem as panelas ao lume para o jantar. E é um momento de relaxo. Uhum. E então lembro que foi um programa ao fim da tarde, já não me lembro, chamava-se País, País. Uhum. Eram pequenos relatos do país. Uhum. E havia uma senhora que ia fazer uma reportagem a um lar de velhos. Uhum. E então os velhinhos estavam todos em rodinha a cantar ao Manel Tintinha, ao Manel Tintão, pôs a canastinha, dá cocô no chão, patadi, patadá, patadi, patadá. E aquilo era tão ridículo, tão patético, tão pungente. Uhum. E eu pensei assim, se aqui no meio houvesse crianças a fazerem isto, havia uma interação dos velhos e das crianças e não era ridículo. Uhum. Mas como estão os velhos sozinhos... Uhum. A fazer isto. Isto veio colar-se com uma conversa recorrente que eu ouvia no autocarro, porque eu não conduzo. Uhum. E adoro andar de autocarro porque as conversas são um balde de inspiração. A conversa no autocarro era um mundo. E havia um mundo que era dos velhos reformados. Os velhos reformados queixavam-se quando não tinham nada a fazer. Ora, eu era mãe solteira, o meu filho era pequeno, os meus pais viviam em Lisboa e eu estava completamente desamparada. E então eu pensava assim, estes palermas que andam aqui a queixar-se, que não têm nada que fazer, porquê é que não vão buscar os netos à escola? Porquê é que não têm um convívio saudável? Porque envelhecer com uma criança é uma mais-valia. E é um depositário de uma memória. É uma mais-valia para o velho, é uma mais-valia para a criança. Porque tanto um tem... É o princípio dos vasos comunicantes. Uhum. E foi assim que saiu o meu... Uhum. Foi dessas duas... Desses dois caroços que nasceu o meu avô. De qualquer das formas, essa experiência do mundo a partir de referenciais, como é o caso do avô, daquilo que é o nosso cotidiano, mas iremos um pouco mais atrás. A Manuela Bacelar vai para Praga fazer um curso de ilustração e a minha pergunta é, por um lado, essa experiência que tem nos anos 60 até aos anos 70, penso eu, um mundo completamente fora da nossa realidade política, social, cultural, tudo isso, portanto há um corte radical com a maneira e o modo de viver em Portugal, isto por um lado, e por outro lado vai encontrar... Também toda uma tradição, uma forma de ver, quem não está lembrado, por exemplo, dos filmes de animação do Vasco Granja, em que passava muito do cinema de animação, feito exatamente na República da Checoslováquia, e o cinema de animação vindo, por exemplo, da Polónia. Até que ponto é que esta escola, esta tradição, acaba por ser também articulado com o seu imaginário ocidental, portuguesa, de um mundo completamente diferente, com um registro de um país bastante atrasado, tradicionalista, fechado, vai encontrar numa outra realidade social e cultural completamente diferente aquelas expectativas que tem como artista plástica, como depois ilustradora e pintora, fundamentalmente, porque estamos a falar de uma pintora, com esta tradição e esta realidade que vem exatamente de Praga, na Checoslováquia e com todo um mundo a trabalhar, que depois só tivemos acesso no pós-25 de Abril, quem assistiu, por exemplo, às sessões de cinema de animação, que passava o Vasco Granja na televisão. Quando o Vasco Granja passava na televisão, já tinha vindo já de tinha Praga. Já tinha regressado. Mas até que ponto... Ponto é que... de ordem, porque senão isto vai ficar uma atrapalhada. Sim, sim. Mas de qualquer das formas... O Vasco Granja eu ouvi-o com o meu filho já. Sim, sim. Mas de qualquer das formas, aquilo que eu pretendia dizer, até que ponto é que aquele universo de ilustração... Sim, eu percebi, cinema... engraçado. Bem, eu tenho uma escola. Uhum. Eu tenho uma escola que é a Escola Checa. Uhum. Por sua vez, a Boémia, porque aquilo andou sempre a ser República Checoslováquia, foi só depois da Primeira Guerra Mundial. Aquele lado do mundo, aquele sítio, Praga, portanto, para resumir e para as coisas ficarem no sítio, Praga e não Braga. Praga tem uma tradição muito grande de ilustração. Os grandes ilustradores de referência são da Boémia. Uhum. Embora alguns tivessem, como era o Império Austro-Húngaro, tivessem andado por Viena, não é? O Kubin, uhum, e muitos outros. A Toyane, que foi para Paris, etc. Portanto, há uma série de gente que se intitula ilustradora. E intitula-se ilustradora porque a escola em que eu andei e o curso que eu tirei é um curso que foi fundado no século XIX. Uhum. Portanto, deve ser das escolas mais antigas, com a Polónia, etc. Isto não tem nada a ver com o socialismo, sim, claro, tem claro. A ver com geografia e com uma cultura muito localizada, uhum, e que vem muito de trás. Portanto, há ali de facto uma tradição de aceitar a ilustração, que na altura não é para crianças, uhum, não é só para crianças, é também para... Havia um grande movimento editorial de livros ilustrados, uhum, para adultos, uhum, também, na Europa em geral. Uhum. Na Europa em geral. Portugal nisto ficou de fora porque era muito economicista, uhum, em termos de cultura. Uhum. Nós nunca fomos um país, não terá a ver com, mesmo inclusivamente Andrew Salazar, e por muita cultura que tivéssemos, eram pequenas ilhas, uhum, não é? Não era uma coisa ampla. Vamos lá, alargada à sociedade, que fosse e, uma pois é, aquela boa coisa que ainda hoje existe. Os escritores gostam de literatura, os pintores gostam de pintura, uhum, os músicos falam de música e... Tudo muito estancado, passa... Está tudo metido em gaiolas. Uhum. Está mais metido em gaiolas que noutros sítios, ou está menos. Nos outros sítios está menos metido em gaiolas. Os tais vasos comunicantes não funcionam aqui. Não gosto de ser aqui. Assim muito redutor, mas não tenho a certeza de nada, nunca. Uhum. Agora, esta coisa do país socialista ser um mundo novo, para mim, não foi. Uhum. O meu pai foi do Partido Comunista até os anos 50, até a invasão da Hungria, porque sim, a coisa sim. Foi muito por aí que o meu pai saiu do Partido Comunista. E, portanto, eu conheci mais o meu pai como fundador do Partido Socialista. Portanto, eu comecei por ouvir falar dos horizontes vermelhos e das... Uhum. Das belezas e das vantagens do socialismo. Tive livros que vinham daquela parte do mundo, portanto, a ilustração checa, quando eu tive consciência dela, era qualquer coisa. Familiar. Era um déjà vu. Uhum. Praga, para mim, quando eu lá cheguei, era um déjà vu, uhum, completo. Eventualmente teria tido livros feitos por ilustradores checos. Uhum. Visto que os ilustradores checos ilustravam para a França, uhum, e os meus pais mandavam vir livros de França para nós, uhum, porque os nossos livros de qualidade não tinham nenhuma. Era a Majora. Uhum. E os meus pais preocuparam-se com a qualidade estética das coisas, e isso para mim foi também muito importante. Portanto, Praga era um déjà vu, era um déjà connu. Uhum. Era um sítio que me era familiar. E, portanto, quando chega lá, é para se integrar... Nada, não me custou nada aceitar aquela bolsa. Integrar-se naquele ambiente não, e tenta não, desenvolver a partir daí não, toda não uma escola... Não me absolutamente nada. E partíamos a rir, eu e os meus amigos checos, porque eu tive a sorte de me dar sempre com checos. Porque houve uma pessoa da minha família que me disse: vais para fora, não te metas nos grupos dos portugueses. É a coisa pior que podes fazer. E foi um conselho de ouro. Uhum. Foi um conselho de ouro, porque, embora houvesse em Praga gente de expressão portuguesa, não, uhum, também havia portugueses, poucos, mas havia gente da expressão portuguesa, uhum, das colónias, Eu danço sempre com cegos. E que são até hoje são meus grandes que amigos. É a sua vontade, era a sua vontade do cosmopolitismo, de conhecer? Sim, e porque sim. Os portugueses são muito atávicos, independentemente de serem bons profissionais, não mantêm sempre aqueles traços de... Quando há juízos de valor, e por uma, indo pela questão prática, para já, deu um trabalho para aprender checo. É uma língua que não tinha nada a ver com as minhas referências. Ao contrário de outras coisas que encontrei. Praga acabou por ser um reencontro com uma parte da minha infância. De qualquer das formas, havia e existia essa prática da ilustração, mas naquilo que lhe interessava, fundamentalmente, a ilustração e o mundo da criação, por exemplo, em Praga... Como é que só foi sair daqui? E, por um lado. E por outro Esse lado... Isso foi o ponto uhum. número um, porque eu quando cheguei a Paris nem me passava por a cabeça ir para Praga. Uhum. Simplesmente eu em Paris só consegui. Eu fui para Paris, mal acabei o ensino secundário... E a única coisa que consegui foi ser operário numa fábrica, tipo tempos modernos, não sim, é? Sim. Apertar parafusos. Chegava ao pé de mim, a passadeira parava, porque pois. Eu era lenta. E era despedida, e depois vinha outro emprego, e eu estava farta daquilo. E depois ofereceram-nos umas bolsas que ninguém queria, que estavam lá oferecidas por uma coisa de cariz comunista chamada União Internacional de Estudantes, e portanto as bolsas obviamente eram para países comunistas. E da escolha que me foi dada, a Polónia, pensei cá com os meus botões, porque em Paris também não andei a dormir, não é verdade? Polónia, cinema. Rússia, nem pensar. Hungria é a língua mais difícil de aprender, além do finlandês. E, portanto, vou para Praga e nesse preciso momento em que eu estava com Praga à frente e já na minha cabeça, vi um filme de um grande cineasta, que era o Trinca, que eu já conhecia de ouvir falar. E, portanto, fui para Praga. E é aí que vai, de facto. Porque ele, além de cineasta de marionetes, foi o homem que inventou as marionetes no cinema, aliás, era principalmente ilustrador. E foi aí que eu resolvi. E eu não estou nada arrependida de ter escolhido Claro, Praga. e percebes. Mas e aí, exatamente, que essa sua sensibilidade começa a ser sistematizada, organizada, se quisermos, orientada num sentido de dar-lhe um. Porque muito do seu trabalho vê-se, por exemplo, há uma, vamos lá, uma harmonia, mesmo em termos diacrónicos, do início até agora, há algumas flutuações, mas percebe-se que o seu traço é inconfundível. Olha-se para os Ovos Misteriosos, Manuela Bacelar. Olha-se para o meu avô, este já não é bem, dos que eu conheço bem em termos de trabalho da Manuela Bacelar, este já é mais um salto. De qualquer das formas, é aí exatamente que começa a ganhar, vamos lá, em termos prosaicos, o seu traço. É, a sua identidade como artista é sistematizada aí exatamente em Praga, nesses anos que lá Isso passou. eu acho, porque eu falo muito destas coisas, estou a falar consigo quando vou à Praga com os meus amigos. Infelizmente aqui com os colegas não se falam dessas, não se fala. Eu pelo menos não, ou talvez porque estudei lá fora fui assim um bocadinho marginalizada, por qualquer motivo que eu não sei, nem me interessa, não é aí que estão os meus interesses. Esse traço todos os artistas têm. Eu não sei se eles têm consciência disso, mas são eles que os fazem. Eles têm uma personalidade, ele tem que estar lá, Tem que estar, não não é? Mesmo o Picasso, que teve aquelas fases todas, ele tem sempre o seu. Não é que eu me queira comparar, evidentemente. Teve sempre o seu percurso. Acho que todos os artistas. O que pode acontecer é haver um longo período de não trabalho, de estar um bocadinho zangado, entre Hibernação aspas, ou uma coisa qual. essa coisa que se chama falta de inspiração, e às vezes é. E é mesmo. Bom, a falta de inspiração não é mais do que falta de ideias, não é? E às vezes há falta de ideias, de facto, não é? O meu medo é deixar de ter ideias. As minhas ideias muitas vezes vêm porque sou uma leitora compulsiva, quase. E, portanto, escolho bem o que leio. Aqui há uma certa deformação profissional que eu lamento, não gosto, mas que acabou por vir. É que eu às vezes também escolho um bocadinho os livros em função da minha maneira de ilustrar, porque aqui há que fazer um parênteses. Eu faço livros para miúdos porque aqui só se ilustram livros para crianças. Porque quando eu cheguei, os primeiros livros que eu fiz não foram para Para crianças. crianças. Mas depois comecei a ser solicitada para livros de crianças. Agora, nesta altura da minha vida, como dizia o Franz Kafka, já pertenço às pessoas que têm pouco tempo, eu não queria deixar de fazer livros, pelo menos um ou dois, para adultos. Como fiz o Kafka, não é? O Kafka foi a partir de uma ilustração que eu fiz do Kafka. E como não havia, nem procurei. E Devo já fez um no que não, saiu, o Sino de Vila, por exemplo, sim, não é não, um mas isso livro já é a à posteriori. posteriori. O Kafka, foi um livro que eu li e que eu gostei. E que, portanto, fiz 40 e tal ilustrações e dessas ilustrações fiz uma exposição. Não fiquei nem com uma. Agora comprei um livro que já tinha na estante há imenso tempo, que se chama As Noites de Valpurgi, E com grande espanto meu, outro dia peguei nele, era todo passado em Praga, embora o escritor tivesse nascido na Morávia, mas tivesse, seja considerado um escritor austríaco, porque viveu sempre na Áustria, desde jovem, que era o Meirinck. E portanto agora estou muito entusiasmada. Não sei se vou levar isto para a frente, se não, mas estou com vontade de pegar no Meirinck. Não é? Isto é sempre um jogo no escuro, porque uma pessoa... Porque as pessoas têm a sensação... Não é uma encomenda, não é? Portanto, claro. Não é pago à partida. E pode até nem nunca ser pago. Nunca tirar de qualquer proveito. Porque as pessoas também têm a sensação, por exemplo... Proveito tiro sempre, tiro prazer. Claro, pelo menos a satisfação pessoal é certa e, portanto, adquirida. De qualquer das formas, também têm a percepção que em Portugal, por exemplo, é aquilo que nos permite falar... Olhou-se sempre para os livros ilustrados ou para a ilustração como um trabalho menor. Isto por um lado, ou por outro, também uma espécie de muleta ou desenrascanço para obviar a leitura e a dificuldade da reflexão, da introspeção, que um texto normalmente obriga ao leitor. Há a menorização desse lado? Tem a percepção disso? Que quando eu cá cheguei, em 1970, havia duas classes. Havia a classe inteligente... E havia a classe comercial, quando livros. Para a classe comercial, ilustrar livros era enfeitar livros. Para a classe inteligente, já havia outra concepção. E era essa classe que convidava o Pomar, que convidava o Rezende, que convidava o Augusto Gomes... E que depois, mais tarde, e até antes, o Carlos Botelho também fez ilustrações etc. para alguns. Antes disso, nos anos 20... O Armando Alves também conhecido também se ligou às artes gráficas. Mas antes disso, nos anos 20, tinha havido grandes ilustradores, não é? Roque Cameiro, e pessoas que se dedicaram principalmente à ilustração. O que acontece aqui... É que havia uma escola que era o equivalente àquilo que se chama lá fora as academias, que agora são faculdades, em Portugal são faculdades, que eram as Belas Artes. E nas Belas Artes só havia escultura, pintura e arquitetura na altura também. Também estava lá metido. Não havia mais nada. Depois havia António Rui e Soares Reis, que essas sim eram as chamadas escolas artísticas. Artísticas de coisas... das chamadas artes aplicadas. Que é uma coisa que lá fora não deixa de haver. Há escolas da Rémétier em França, há a escola em que eu andei, que havia cursos de vidro, até cerâmica, tapeçaria, ilustração, cenografia, arquitetura de interiores, enfim, um monte de coisas, tal e qual como em Paris há, e que aqui em Portugal não há. E continua a não haver, e fez-se uma grande borricada depois de 25 de Abril. Foi fechar as escolas industriais e outras, não é? E isso vai ser muito difícil de recuperar. Penso eu. E depois, liga-se o seu primeiro grande livro, é aquele livro, pelo menos reconhecidamente, quem sou eu para dizer que de facto é eles, provavelmente são todos, é o Silca da Ilse Lousa. Como é que se combinam aqui duas mulheres, que ao fim e ao resto viveram a diáspora, de cada uma à sua maneira e do seu modo, a criar um livro sobre o feitiço, o fascínio, que ao fim e ao resto é uma paixão perdida, o proibitivo, mas de qualquer das formas é esse seu primeiro trabalho. Eu tive livro... uma paixão assolapada pela Ilse Lousa quando tinha 5 anos, ou 6. É aquela idade em que as crianças se apaixonam indiferentemente por homens e por mulheres. E são as paixões mais engraçadas e mais platónicas que pode haver. A Ilse Lousa ia muito à casa dos meus pais, fazia parte do grupo dela. A Ilse e o Arménio, o marido, que era arquiteto. E, portanto, a Ilse fazia parte da minha infância. E como tinha uma das filhas, que infelizmente já morreu, a Margarida, era da minha idade, precisamente. E como éramos vizinhos, quando viemos viver para o Porto, eu ia passar muitos fins de semana na casa da Ilse Lousa. E, portanto, quando eu vim de Praga, com um curso de ilustração, ela que escrevia para crianças, porque eu, antes de ir para Praga, já tinha lido os livros todos da Ilse, É evidente que ela me deu imediatamente os livros para ilustrar. E este último livro, que é Gatos, Lagartos e Outros Poemas, da Trampolim. Um livro delicado, fabuloso, fantástico, girandular quase, da colaboração de Manuel Bacelar com João Pedro Messeder. Junta-se aqui dois artistas, um artista da palavra, um poeta e uma poeta das cores. Como foi trabalhar duas sensibilidades tão fortes, duas individualidades, que vão ao encontro de, citou há um bocado, por exemplo, a borboleta, mas são os gatos. E depois há ali dois planos que se percebe nitidamente, uma espécie de, trocar de posição e de lugar. O livro, aparentemente, há uma unidade, o poeta primeiro, que é o homem da palavra, e depois o outro lado, o poeta das cores, que tenta dar objetividade àquilo que é dito e construído. Mas a dado momento também desta pequena narrativa poética, o poeta troca de lugar com a pintora e, portanto, até que ponto é que este jogo é um jogo simbólico para dizer que este livro é uma unidade, este livro é o resultado de dois criadores, potenciadores daquilo que é, por um lado, a palavra dar objetividade em termos de texto para os meninos que vão ler e, por outro lado, para aqueles como nós adultos podemos fruir e tirar prazer desta girândola, deste universo, que é um outro livro, Gatos, Lagartos e Outras Cores, por parte da Manuela Bacelar. Eu, embora conheça o José António Gomes, o João Pedro Messadeira, há imensos anos, conheci-o a primeira vez que fui a Bolonha, e que foi quando resolvemos remontar em Portugal o IBI. E desde aí, fomos muitas vezes a Lisboa, porque fizemos parte daquela coisa de fazer os estatutos, que eu nunca sei como é que se chama. Só me lembro que era vogal. Eu era vogal. E pronto, foram uns anos a ir e a vir a Lisboa. Portanto, ao mesmo tempo eram duas pessoas que estavam no campo da ilustração de uma maneira muito ativa, do campo da literatura infantil de uma maneira muito ativa. Uma ilustrando e outro lecionando e escrevendo. E talvez por isso houvesse uma certa inibição, ou que não nos passasse por a cabeça. Nem deve ter passado por a cabeça ilustrar um livro dele, nem a mim deve ter passado por a cabeça ilustrar um livro dele, porque nós falávamos tanta vez de ilustração que a coisa já estava feita. Penso eu que foi isso que aconteceu, não é? Não estou a falar por mim. E quando ele me convidou, eu não fiquei assim muito surpreendida. Era expectável, estava... Eu não estava à espera. Mas achei que encaixava. Embora tenhamos maneiras de pensar em muita coisa completamente diferentes, o que só enriquece o trabalho. Pronto. Agora, as ilustrações em si. Eu já tinha feito um livro só com bichinhos e poesia, da Violeta Figueiredo, que já nem lembro como é que se chamava. E acabei por cair no mesmo tipo de ilustração. E depois fiquei muito chateada e rasguei. E fiz outra vez de novo. Então aí já tinha muito pouco tempo. Tinha estado a perder muito tempo demais com uma coisa que depois rasguei. Também não adinhava aqui a rasgar, claro. Não é? De maneira que depois fiz diferente, mas ainda ficou um bocadinho igual. E depois comecei a olhar para aquilo e disse, eu não tenho tempo de rasgar. Isto parece-me um cenário. É um cenário de quê? Faltam os atores. Pois. E então resolvi pegar num bloco de papel branco e fazer uma série de 50 personagens, que era sempre, no fundo, o diálogo que nós tivemos de ilustração e de literatura infantil em primeiro plano. Portanto, há uma certa complicidade que não houve durante o livro, mas que houve durante as idas a Lisboa, e que eu resolvi que então o trabalho propriamente dito era cenário. E os desenhos que eu tinha estado a fazer a preto e branco seriam as personagens, até porque eu gosto de desenhar gente, e um livro que não tenha gente, para mim, começa a ficar um bocadinho árido, seco, tenho vontade de beber água, qualquer coisa ali. E acabou por ser a parte que me divertiu mais do coisa. Foi primeiro fazer uma proporção de 3% a mais desenhos, depois escolher os desenhos, recortar os desenhos, colar os desenhos. Isso foi a parte para estabelecer quase o fio condutor a essa. Isso foi a parte que me fez ter ataques de riso enormes. Sozinha, não há nada mais triste que rir sozinha, mas às vezes eu não me estava a rir sozinha, estava a rir com o trabalho. E acabou por ser divertidíssimo. E pelos vistos, agradou. Funcionou muito bem. Mais do que muito bem. É quase, vamos lá, a potenciação deste texto em que só o texto faz sentido com estes dois atores dando-lhe vida. Portanto, é a minha leitura deste Gatos e Lagartos. Um trabalho. Mas isto também acontece porque, a partir do momento em que eu saí da função pública e passei a trabalhar sozinha, e só na ilustração, e só na pintura, e só no que me apetece. Sou uma péssima pintora, mas às vezes gosto de pintar, só que não mostro. Porque, ora vamos lá ver, um pintor pinta, mas um ilustrador faz uma chamada pintura ou desenho narrativo, não é? É uma coisa com princípio, meio e fim, é uma coisa narrativa, é uma coisa que se passa de página em página, é muito diferente. Portanto, o desenho narrativo é diferente do outro desenho. E eu não sei muito bem explicar o que é desenho narrativo. Sou péssima a explicar. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. É normal, nestas circunstâncias, colocar também uma pergunta. Evidentemente que este tipo de trabalho de ilustração, de criação, não fica aqui, nem pouco mais nem menos. A Manuela Bacelar pode adiantar próximos projetos ou é mesmo ainda está numa fase de incubação criativa, a ideia, ou já pode dizer que outras cumplicidades que irá estabelecer com outros autores ou com este autor, ou será uma história mesmo sua de texto e ilustração, como também há algumas saídas. Eu tenho uma história minha, texto e ilustração, há para aí 2 anos na cabeça. Porque essas histórias, tipo o meu avô, o dinossauro e outros, parece que foram feitos assim em 3 pinotes e foram, mas para trás estão sempre 1 ano ou 2 a pensar no assunto. Eu ando há mais de 2 anos com um livro na cabeça. Eu já sei que ele um dia vai sair. E depois, como lhe disse, a fazer uns desenhos para as noites de mal por gui. Mas há tanta coisa que eu queria ainda fazer e que não sei se vou ter tempo. Tantos autores. Queria dar um empurrão à ilustração nos livros para adultos. Que esse empurrão está por dar. Embora já comece a aparecer, mas está por dar. E neste momento que é chato, porque já se poupa no papel, já se poupa nas margens, já se poupa no tamanho da letra, já se poupa na em tudo. Em tudo. A maioria dos livros já não são cozidos, são colados. Custa-me a crer que metam depois lá ainda umas ilustrações pelo meio. Nem na capa! Nem na capa. Termina assim a edição número 260 de Livros com Rumo, emissão que poderá também ser escutada a partir do site universitário em rumo.pt. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana, com mais conversas e mais convidados. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.